Irmãos, nós estamos dando início a esse seminário chamado Crescimento Ministerial, que tem como um propósito, como objetivo, nos colocar parâmetros, fundamentos, princípios imutáveis do reino de Deus que nos levam a um verdadeiro crescimento. O objetivo do nosso seminário, que começa aqui em Conselheiro Pena, é uma semente lançada no Brasil inteiro, em outros lugares também, que nós vamos alcançar através desses seminários. O objetivo é servir a igreja do Senhor. O maior desejo, a maior alegria nossa é que o seu pastor, que os irmãos da sua igreja possam desfrutar de um serviço ministerial que você vai ampliar na vida da igreja local, porque está recebendo de Deus mais algumas sementes. E é sempre importante a gente se lembrar dos nomes, e Deus sempre fez questão de cuidar dos nomes, porque o nome é uma instância de autoridade. Então Deus pôs o nome de Jesus, porque o nome de Jesus significa... O que significa o nome de Jesus? O que significa o nome de Jesus? Jesus em hebraico significa o quê? O nome Jesus, em hebraico, significa Ele salva. Não poderia ter outra pessoa com esse nome senão Ele. Tem alguém aqui que pode receber esse nome? Ele salva. O nome Samuel, sabe o que significa o nome Samuel? Shem-El. El, que é o nome de Deus, o Eterno. Shem, ou Shema, é ouvir. Então, Samuel é um nome que está dizendo assim, Deus ouve. Sabe o que significa Rafael? El, você já sabe. Rafa é cura. Então, Deus cura. E é assim, irmão, os nomes no hebraico são todos expressões anunciando alguma verdade. E às vezes para nós não há tanta importância nos nomes, mas para Deus há importância nos nomes, porque o nome estabelece uma instância de autoridade. Então o pai e a mãe precisam cuidar de pôr o nome no filho, né? Tem que saber o que eu estou dizendo com esse nome. Eu preciso saber o que eu estou dizendo com esse nome. Então os nomes sempre são muito importantes no reino de Cristo. Por exemplo, seminário. O que significa seminário? Na nossa conotação cotidiana, nossa cultura, nascemos, já era assim, seminário significa o lugar para onde o padre vai. Se formar, padre. Depois, quando vieram os protestantes, seminário passou a ser o lugar onde os pastores se formam pastores. Não é assim, irmão? Então, você ouviu falar seminário, mas aí, o mundo corporativo também usa essa expressão, seminário. Ah, vai ter um seminário, é um centro de estudo, é um lugar para estudar. Mas o que significa seminário? Você sabe o que significa a palavra seminário? Seminário é um lugar cheio de sementes. Seminário é um lugar cheio de sementes. Então nós estamos aonde? Seminário, crescimento. Um lugar cheio de sementes. Então a única coisa que eu posso fazer com vocês aqui nesses três dias é apresentar a vocês as sementes que Deus nos deu como filhos, como corpo, como igreja. Quem vai plantar esta semente? Quem vai regar esta semente? Quem vai cuidar do crescimento dessa semente? É você. Seminário, crescimento. Leia comigo, está em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Você já sabe por que que é seminário? Porque é um lugar cheio de sementes. É um horto, é uma tenda, um viveiro, uma estufa, um lugar onde as sementes são guardadas e disponibilizadas. Isso é um seminário. Agora, crescimento. Capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra. E aí o Senhor vai dizendo tanto que Deus ampliou a autoridade do homem para crescer e multiplicar. Então diga comigo: já está em mim um decreto de Deus de crescer. Você quer ter a imagem mais clara desse decreto de Deus funcionando milhares de anos depois? Se você pegar um grãozinho de feijão que está lá na sua lata na cozinha hoje, pode ser um grão velho que está lá na lata, e você enterrar na terra, o que acontece em uma semana? Germina. Sabe o que aconteceu ali, naquele momento? Não precisa nem ser você não, pode ser uma criancinha na escola, nos primeiros anos, colocando o feijãozinho dentro do algodão e molhando todo dia. O algodão, ó, o feijão vai brotar. O que é que está acontecendo ali? Está acontecendo ali o que Deus liberou lá no Gênesis. Haja. Aquela palavra, aquele decreto de Deus: haja ervas, haja plantação, haja todos os frutos. Aquela palavra está agindo até hoje e vai agir por toda a eternidade, porque o universo se expande a uma velocidade absurdamente grande e nós não temos noção do tamanho que é o universo hoje em relação ao que era lá atrás, e nem sabemos o quanto ele será grande quando nós estivermos lá viajando pelos astros e estrelas. E ele vai continuar em expansão, porque Deus disse: haja. E Deus é Deus, não para de acontecer. E se o feijão plantado na terra cresce e dá fruto, muito mais eu e você, irmão, plantados no lugar certo, damos fruto, porque uma palavra de Deus foi liberada para isso. Você pode chamar o pastor, o papa, o irmão mais crente, o irmão mais de oração, e falar assim: irmão, planta esse terreno de milho aqui para mim, ele vai plantar e vai nascer milho. Mas você pode chamar o bandido marginal mais terrível dessa terra e peça a ele: planta feijão para mim nessa terra aqui, ele vai plantar, e o que vai acontecer, irmão? Vai nascer feijão. Porque a ordem de Deus já foi dada. Assim na minha vida e na sua vida, eu quero proclamar isso sobre você, irmão. Qualquer coisa que te impede de romper, de crescer, de lançar sementes em terra, de regar essas sementes, de cuidar, de adubar essas sementes e vê-las crescendo e frutificando, qualquer coisa que te impede vai cair por terra. Você está aqui para receber sementes como essa, que Deus colocou em você uma palavra, e ele não apenas disse: haja planta, ele colocou o verbo vivo habitando dentro de mim, dentro de você, o seu espírito. Jesus habita dentro de nós, ele é o verbo, ele é a palavra. Tudo o que precisa existir está dentro de nós. Nós é que precisamos ser vasilhas mais largas, nós é que precisamos crer, porque já está liberada uma palavra de crescimento. Seminário, crescimento e ainda ministério. Talvez no seminário a gente não tenha tanta dificuldade de entender, crescimento talvez a gente não tenha tanta dificuldade de entender, mas ministério, aí é possível que a gente tenha algumas divergências. O que é ministério? Meu ministério, nosso ministério, o ministério de fulano de tal, o ministério da igreja tal. O que realmente é ministério? Um irmão uma vez falou comigo assim: olha, na própria palavra já está expresso o que é. Você fica aí: meu ministério, já é claro, expresso, mini. Não fica muito se achando, porque já é mini. Leia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, Verso 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Qual foi o ministério que Deus nos deu? O ministério da reconciliação. Por que que Ele nos deu o ministério da reconciliação? Leia de novo o texto. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por que nos deu o ministério da reconciliação? Qualquer pergunta que você fizer ao texto bíblico, a resposta está no texto bíblico. Isso é uma lei universal. Pergunte ao texto bíblico. Sempre faça isso. Vai te ajudar muito a entender o versículo. Ah, não cair em nenhuma heresia. Pergunte ao texto bíblico. E a resposta sempre estará no texto bíblico. Então, que ministério é esse? Por que eu recebi o ministério da reconciliação? Porque Ele me reconciliou com Deus. Porque eu fui salvo, eu tenho a autoridade para levar a salvação a alguém. Você já viu isso acontecendo? Um grupo de mães que perderam filhos em uma determinada circunstância similar e se organizam para cuidar daquele assunto. Porque elas sofreram aquilo, agora elas ajudam outras mães que também estão sofrendo aquilo. E assim com qualquer área da vida humana. Da mesma forma, isso vem lá da eternidade. Porque eu fui salvo, Satanás dá licença, eu tenho autoridade para levar a salvação a alguém. Então, irmão, nesse versículo, só daqui, já fica definido de forma irrefutável que o único ministério que nós recebemos de Deus mesmo é o ministério da reconciliação. Quando nós oramos assim, ó Senhor, salva meu vizinho, o Senhor falou assim, não sou eu. Mas Senhor, o Senhor pode tocar fulano, Senhor. Não sou eu. Eu vou tocar nele, mas o meu corpo está na terra. E a parte do meu corpo mais próxima desse vizinho é você. Então, se existe um ministério, esse ministério é o da reconciliação. Não, mas sabe o que é, pastor? É porque o meu negócio é skate. Eu gosto de skate, né? Então, o senhor sabe, minha vida é skate. Ah, pastor, eu amo skate. Eu saio para os concursos de skate, eu saio para os campeonatos de skate, eu gosto de skate. E aqui na igreja não tem um ministério de skate. Eu queria falar com o pastor para a gente fazer um ministério de skate, mas o pastor não tem essa visão. Então, a gente não vai... Aqui não tem jeito. Então, não tem espaço para mim. Meu ministério é guitarra. Eu toco guitarra. Sou gascão, eu amo guitarra. Meu negócio é guitarra. E o pastor não quer comprar uma guitarra nova para mim. Meu ministério é guitarra. Então, não tenho. Não vou mudar de igreja, porque eu não tenho um lugar para mim. Ah, meu ministério é dança, porque eu amo dançar. Deus me fez para dançar. E o Espírito Santo falou comigo e está me cobrando. Eu tenho que dançar. E o pastor não deixa eu dançar na igreja. Qual que é o seu ministério? O único ministério que está escrito na Bíblia que Deus nos deu é o ministério da reconciliação. Não, meu ministério é curas. Quando você vai estudar biblicamente, cura é um dom de Deus, uma manifestação de Deus. Quando lhe apraz, para quê? Para o cumprimento do ministério. Paulo vem em Efésios e diz assim, eu mesmo estabeleci para a igreja os ministérios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos crentes, o aperfeiçoamento dos membros. Então os membros têm que saber que eles precisam ser aperfeiçoados, e serão aperfeiçoados no ambiente da igreja, na vivência do corpo de Cristo. Para quê? Para o cumprimento do ministério. Qual o ministério? O ministério da reconciliação. Eu estou aqui, irmão. Você não tem noção da alegria para mim estar aqui, da honra em estar aqui ministrando. Mas, irmão, eu não quero passar a minha vida ministrando para crente. A menos que esses crentes estejam sendo fortalecidos para cumprirem o ministério. Aí se encaixa nossas atividades da igreja, Nós temos um mundo de atividades. Para que essas atividades? Para nos capacitarmos, para gerarmos oportunidades de cumprir o ministério da reconciliação. Então, quando pensamos no seminário crescimento ministerial, nós estamos pensando em estar expostos a uma palavra, a um conjunto de sementes que vão nos levar a um crescimento, a viver o que Deus já liberou. Não é uma coisa que Deus ainda vai ver se vai fazer com você. Deus já liberou uma palavra de autoridade: cresça, multiplique, frutifique, domine sobre todas as coisas. Não pense que é limitado. Eu tenho coisas grandes, maravilhosas para fazer através da sua vida. Busque, creia nisso. E é o ministério. E o ministério é o ministério da reconciliação. Então nós estamos aqui nesses dias buscando o Senhor sementes para nós crescermos como ganhadores de almas, como ganhadores de vidas para Jesus. Ousadia, alegria, alegria. Não é de conseguir pregar o Evangelho. Isso mesmo, pastor, eu prego mesmo. Meus vizinhos tudo lá não gostam de mim, mas eu prego mesmo. Não, não. Ah, lá no meu trabalho todo mundo acha que eu sou o crente chato. Porque, ninguém, já lá vem lá o crente. Pois é, eu prego mesmo. Não se trata de ser o chato. Pregar não é isso. Isso talvez diz respeito mesmo a bater uma martelada na cabeça do sujeito. Mas levar as pessoas que existe um caminho de reconciliação com Deus em Jesus Cristo, como aconteceu conosco, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. É o que as pessoas precisam. É o que as pessoas à nossa volta estão clamando. Eu preciso de solução. E quando elas não estão clamando, elas estão enganadas, achando que o dinheiro foi a solução, que a farra foi a solução, que a religião é a solução. Mas o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação. Olha o que diz o versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João Batista chegava assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. João Batista não estava preocupado se eles iam acreditar ou não na mensagem deles. João Batista estava exercendo a autoridade dele: arrependei-vos. Esses dias um irmão testemunhou lá na igreja que passa em frente à loja dele sempre um bêbado. Passa um bêbado, vai, tem dia todo, meu Deus, que esse bêbado. Um dia o Espírito Santo falou assim: acorda, Zé, acorda, mané. E ele falou assim: vem cá, eu estou vendo que hoje você está sóbrio, porque, rapaz, há muito tempo perdi o emprego, eu me achei na bebida, eu vou beber. Ele falou assim, e ele estendeu a mão: pois eu quero proclamar sobre a sua vida. E começou a proclamar: o Espírito do Senhor vai te alcançar. Todo espírito de bebedice, todo espírito de idolatria, toda a escravidão da bebida, de qualquer droga, sai da sua vida em nome de Jesus. E eu estou proclamando: você vai ser encontrado pelo Senhor, o amor de Cristo vai encher sua vida. E o homem sumiu uns 15 dias. Eu disse: meu Deus, será que ele morreu? Passados uns 15 dias, o homem desceu a rua, sóbrio de novo, todo arrumado, indo trabalhar. O que foi que aconteceu? Eu nunca mais te vi. Parei de beber. Arrumei um emprego, estou fichado, mudei de vida. Quem é embaixador de Cristo, sabe da sua autoridade, do seu ministério, simplesmente exerce. E é o que nós estamos buscando do Senhor aqui. Senhor, nós queremos exercer o ministério para o qual o Senhor nos chamou. E eu quero receber algumas sementes, Senhor. E as sementes são coisas assim tão interessantes. Jesus diz assim: o reino é semelhante a um homem que plantou uma semente. Jesus, na simplicidade dele, está explicando: o reino é semelhante a um homem que plantou uma semente. Olha, o reino é assim, o reino é simples assim. O reino é semelhante a um homem que plantou uma semente e foi descansar. Não sabendo como, ela frutificou, ela cresceu. Nós somos as pessoas que recebem sementes para plantar sementes. Nós somos as autoridades de Deus nessa terra, irmão. Nós não somos crentes da cidade, não. Nós não somos evangélicos da cidade. Eu sou o único pastor da minha casa, sou o único. A opressão, pastor. Ninguém me entende lá, pastor. Às vezes eu fico até pensando se valeu a pena. Não, eu sou a autoridade de Deus na minha casa, na minha cidade, na minha rua. Eu sou, eu recebi de Deus o ministério da reconciliação. Agora eu estou entendendo por que que o diabo oprime tanto, por que que o diabo criou tantas circunstâncias. Meu Deus, então é por isso que eu estou amarrado, preso naquelas coisinhas, naquela encrenca, para que eu fique a vida inteira preso naquilo. É isso mesmo. Eu vim para esse seminário. E eu quero receber de Deus algumas sementes que, como foi dito pelo Senhor mesmo, eu planto e acontecem. Não é um esforço assim, que agora eu aprendi no seminário, vou pôr em prática isso, vou pôr em prática, como é que é aquilo, cadê a apostila? É um esforço para eu pôr em prática o que foi ensinado. Não, não, não. É só sementes que eu planto. Decidi plantar. Isso é uma semente para mim. Hoje nós começamos falando sobre cantar. Isso é uma semente para mim. Eu vou pôr em prática essa semente. Eu vou plantar essa semente e eu vou regar essa semente na minha vida. Eu vou abrir a minha boca e vou começar a cantar e louvar o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.